Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Augusta Perangusta Alfas, bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para revirar sua cabeça? Está pronto para remexer suas bases? Então venha hoje aqui gingar conosco, porque hoje vocês irão aí no título desse podcast, esse episódio maroto, que a gente vai falar um pouco, né? A gente vai traçar um pouco do perfil da história de como a capoeira, essa luta ou dança, né, tipicamente brasileira, chegou aqui no Brasil, como foi que se originou, como foi que ela evoluiu. Quais são aqueles que se destacaram, né? Grandes mestres, grandes homens aí, que se destacaram nesse meio e que fizeram a capoeira evoluir ainda mais. E hoje, claro, a gente tem aqui a presença de dois caras que praticam a capoeira. Eu já pratiquei, mas faz um bom tempo aí, já não consigo mais praticar, meu peso já não deixa. Mas, primeira mão, eu quero primeiro aqui chamar a presença aqui do mestre Cabelo, né? Como vocês sabem, cada mestre tem um nome, de batizado específico. É aqui nós estamos com o mestre Cabelo lá de São Paulo, que aceitou participar conosco e falar um pouco sobre a capoeira. E aí, mestre, tudo bem? Fala, meu amigo, tudo bom? Graças a Deus, tudo bem, e vocês aí? Tudo certinho. Vamos lá, né? Vamos falar um pouco sobre capoeira hoje e também estamos com a presença ilustre do nosso amigo, nosso companheiro, nosso irmão podcastal, Samir Reis, lá do Tourcast, podcast maroto sobre viagens, sobre turismo, que eu tenho a honra de ser o editor, que eu tenho a honra de escutar e que eu tenho a honra de fazer parte desse projeto que é o Tourcast. Samir, muito obrigado, cara. Fala, Papo Alfa. Pra mim, muito obrigado por ter chamado pra essa pauta. E vamos lá, vamos passar rasteira em todo mundo agora, né, mestre? Isso aí, vamos lá. Bom, é isso. Vamos lá, galera. Vamos falar um pouco como se originou e como é a capoeira. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Ei, Bete Vivo Ovo, oh, Bete Vivo Ovo, oh, deixa voar. Primeiramente, eu quero mais uma vez agradecer ao mestre, mais uma vez agradecer ao Samir e pedir para que os dois, por favor, primeiramente o mestre, comece, nos dê a introdução, nos explique primeiramente aí o que é a capoeira realmente, né? Uma definição aí do que é a capoeira para os amigos que não conhecem, aqueles que conhecem pouco, aqueles que ainda têm dúvidas e enfim. Mestre, por favor, faça as honras. Bom, legal. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, você mesmo disse, sou o mestre Cabelo. Meu nome é Eliseu, né? Mestre Cabelo por batismo de capoeira. Do grupo Força Guerreira aqui em São Paulo, né? Sou fundador e presidente do grupo. Bom, falando um pouco da capoeira, eu costumo dizer para todos os meus alunos que a capoeira é a arte de lutar sorrindo, né? Então, é liberdade de expressão, hoje muito bem vista na sociedade, né? A capoeira teve todas as suas marginalidades aí, a sua perseguição, e hoje a capoeira é bem vista nas academias, nas escolas, nos clubes. Hoje estamos com milhões de praticantes de capoeira no mundo inteiro. Capoeira só tem a trazer muitos e muitos benefícios a todos aí, principalmente com a sua história, que a gente vai falar um pouco dela também hoje, né? Com a prática da atividade física, os benefícios da atividade física, trazendo bons benefícios para a qualidade de vida aí, para todos. Bom, bacana, muito bacana. E você, Samir? A galera que te conhece, só te conhece como um cara viajante, né? Um cara aí extreme, né? Que gosta de aventuras e tal, mas pouca gente sabe que você, na realidade, também é um capoeirista que você pratica, né, Samir? Acho que agora quem escutou que não conhece, não sabia disso, teve esse impacto. Como foi que você conheceu, cara? Cara, é interessante porque, assim, eu conheci a capoeira através do Mestre Cabelo. Pra mim virou uma paixão, que é a capoeira. Principalmente porque na capoeira eu consigo fazer muitos amigos. E é engraçado que eu sempre conversava com o mestre que eu nunca pensava em fazer academia, né? Eu só ia por causa da capoeira. Então eu diria que a capoeira é o que me fidelizava a toda semana estar na academia, porque eu ia pra me divertir. E aquilo que ele falou, né? Isso é uma coisa que você faz sorrindo. Você faz amigos, você encontra as pessoas e é um lugar realmente onde eu ia pra sorrir. É uma família mesmo, né? Você acaba passando muito tempo com a galera e acaba pegando amizade, né? Pegando afinidades e tal. E isso é muito bacana. Isso é uma das coisas bacanas, né? Na capoeira. Mas bom, vamos aqui começar um pouco da parte histórica, né? Já que essa é a intenção do cast, vamos aqui dar um pouquinho, falar um pouquinho pros ouvintes do Alfa, como essa questão da parte histórica, né? Já começando assim pela etimologia, né? Pelo nome, de onde vem o nome, né? Capoeira e tal. E assim, existem duas possibilidades, né, amigo Sambi e Mestre? Existem duas possibilidades para o nome capoeira. A primeira possibilidade é derivada de um cesto normal que os escravos usavam na época, né? Que eles usavam para recolher frutas, para levar ao comércio. Os escravos, eles usavam, iam com eles pro mercado e tal. Lá no mercado, eles se encontravam, diz a história, né? Eles se encontravam e lá eles começavam a dançar, começavam a fazer movimentos, dança, que era a capoeira no caso, né? A capoeira veio de muito antes, né? Tem histórico também da capoeira que veio lá de trás e antes deles serem trazidos para o Brasil. Existe histórico de tribos que faziam um tipo de dança, um tipo de ritual, um tipo de dança festiva que se assemelhava muito à capoeira, e aí foi justamente alguns movimentos que foram utilizados para se fazer a capoeira quando ela chegou aqui no Brasil. Então, a primeira possibilidade é isso, era um cesto que se chamava capoeira, né? E a segunda definição é que ele vem do... Olha que engraçado, cara. A gente sabe que os nativos originais aqui do Brasil eram os índios, né? Os índios tupi e tal. E aí existe a possibilidade da definição capoeira vem do termo em tupi capoeira, que significa o que foi mata. Ou seja, é aquilo que a gente chama aqui no Nordeste, mas aqui no Nordeste, né? É a capoeira mesmo, que é aquela mata bem rasteira, sabe? Aquela mata bem rasteirazinha e tal. Justamente veio do tupi. Então é engraçado como as coisas, elas se misturam, né? Eu gosto de acreditar mais nessa definição do tupi, né? Capoeira do tupi guarani aí, que é uma coisa que se torna bem brasileira e ao mesmo tempo se torna uma mistura, né? Falar exatamente isso também. É, eu gosto mais da segunda definição também, eu até procuro explicar bastante para os alunos mais essa, porque foi criada aqui no Brasil, né? Quando os negros estavam no meio do matagal lá, pensando em uma maneira de se libertar, uma maneira de fugir, eles corriam para o mato, bem onde era o mato ralo mesmo, na linguagem tupi, capoeira, né? E quando os feitores perguntavam onde é que estavam os negros, eles estavam lá ensaiando, fazendo seus rituais, mas na verdade em treinamento para poder ter uma fuga, a resposta que eles tinham era, está na capoeira, está na capoeira. Essa é a história que a gente mais ouve hoje dos mestres mais antigos, né? A história que eu vivi crescendo também na capoeira, ouvindo essa história. Então eu procuro acreditar mais nessa. E pelo que você falou também, né? Por ser originalizado aqui no Brasil, né? Então, português, acho que na maneira de dizer onde está o negro, está na capoeira. E acabou virando capoeira, né? O nosso nome dessa nossa arte aí, tão, tão bela hoje. E lá no meio do mato, né? Quando eles treinavam com os bastões, a cana-de-açúcar, ou até com um pedaço de madeira mesmo, quando os feitores chegavam até eles, eles fingiam, através da musicalidade, dos rituais dele, que eles estavam fazendo seus rituais. Quando eles saíam de perto, era um treinamento em busca da libertação, né? Cara, é engraçado que, por essa definição, você também não só chamava a dança como a luta, como se denominava as pessoas, né? Você chama as pessoas de capoeira, né? E os capoeiros também se denominam assim, né, mestre? Fala assim, ô, capoeira, chega aí, sim, né? Aí. E, então, ele acabou se tornando uma definição até para você chamar os membros de capoeiras, né? Os praticantes são capoeiras. Mais do que isso, né? Se torna um estilo de vida, porque eu não sei se existe essa saudação aí em São Paulo, mas quando eu fazia aqui em Pernambuco, existe, pelo menos aqui na minha área, existe a saudação salve capoeira, né? Que é quando dois capoeiristas se encontram, ou até nos treinos e tal, falam, né? Salve capoeira. Eu não sei se existe essa saudação aí. Existem alguns lugares, São Paulo, alguns grupos sempre usam a palavra salve, salve, salve, salve capoeira, né? Eu costumo, no início da aula, o nosso cumprimento, né? A gente fica alinhado, igual o mestre Bimba gostava de fazer com seus alunos, né? A gente fica alinhado, eu vou à frente, ou o professor responsável pela aula, e fala a palavra salve, e aí a galera salve, e aí começa a aula. E no término da aula, a mesma coisa. E quando se encontra na rua, é igual você mesmo disse, salve, salve, capoeira, salve, capoeira, né? Isso é uma linguagem entre os capoeiristas, né? Mas também existem alguns grupos aí que usam a palavra axé. Axé, capoeira, axé, como é que tá, sabe? Como uma forma de cumprimento também. Ah, é verdade, eu já vi isso aqui. Quando eu estudava, teve um grupo que veio da Bahia e eles saudavam assim. E é interessante que a gente tava comentando que aí, lá no começo, como eu falei, né? Os escravos lá no começo, quando eles vieram, a mão de obra aqui para trabalho era cana-de-açúcar, a gente já sabe. E a gente, isso daí é mais do que sabido de todos, o que os escravos sofriam, o que os negros sofriam. Todo tipo de tortura física e mental que se possa imaginar. E aí, como eu falei, se tornou um estilo de vida, hoje em dia, para todos que praticam. E na época se tornou um símbolo de liberdade para eles, né? Como o Sami falou, eles eram chamados de capoeiras, e para eles isso não era uma afronta. Isso para eles era como se estivessem afirmando que eles queriam a liberdade deles na época, né, cara? Isso é muito interessante da gente perceber como a capoeira luta, ela se torna parte da história da liberdade de um povo, né? De uma etnia, né? É muito bacana isso, né? Mas não é só isso também, viu, Marques? O que acontece é que, como o mestre falou, ele era uma forma de você conseguir se defender. E mais do que isso, como ela era uma forma muito eficaz de defesa, e estamos falando de um Brasil feudal, que você ia caçar os negros no mato, né? Você tinha o capitão do mato e tudo mais. Então ele precisava ser um jeito eficaz e automaticamente ele era violento. Por ele ser eficaz e violento, a lei, né, o que você tinha na época, começou a colocar isso como um processo marginal. E aí chega um ponto dela ser proibida, né? Então, se você fosse pego praticando a capoeira nas ruas, que é onde a capoeira era praticada, né? Era nas ruas, né? Nas praças e tudo mais. Essa pessoa, ela era condenada a chibatadas, cara. Ela sofria uma tortura mesmo, para que as pessoas não praticassem esse tipo de coisa, porque tinha o objetivo de se defender dos senhores feudais, né? Das pessoas que controlavam a cana-de-açúcar na época. Depois, aí a gente vai ter o café dominando a situação, mas era justamente por causa dos barões aí, tanto do açúcar quanto do café. Negro escravo, foi pego fugindo da senzala, correndo nos canaviais, capturado pelo feitor, que no tronco amarrou, e o guerreiro valente gritava. De repente uma voz ecoava: mataram o rei zumbi. Assim a notícia chegou, e o guerreiro, que nunca chorava, nesse dia ele chorou. Yeah! Falou aí, eles tinham que achar um meio de defesa, achar um meio, como você falou, como o Mestre falou, um meio de defesa, um meio de se defender. E aqui a gente tem aquela questão justamente da capoeira, que eles fugiam, que eles iam aos quilombos e tal, e muitas vezes eles emboscavam os capitães do mato utilizando-se dos movimentos, utilizando-se da capoeira. Muitas vezes não era, na maioria das vezes não era nem com arma, nenhum tipo de arma, era justamente utilizando aquilo que eles tinham, que eles podiam. E a questão dela ser criminalizada, e aí é que vem toda essa questão que a gente tem, quer dizer, que a gente tem não, né? Mas se outras pessoas que não conhecem muito sempre tem essa dúvida, se é uma dança ou se é uma luta, né? E na realidade, eu não sei se eu posso dizer isso, o mestre pode falar melhor, mas na realidade a gente pode dizer que é as duas coisas. Hoje ela é mais vista como uma luta, é uma expressão cultural do nosso país também, porque afinal de contas ela se tornou um patrimônio cultural do nosso país e do mundo também, né? E aí tem essa aquela questão, que eles tinham que enganar, e aí foi passando por geração em geração. Aqueles que não conheciam, aqueles que criminalizavam, tendo ela como dança, não, é dança tal, eles não estão, e eles tinham que fazer tudo isso. Então, pra você, Mesh, ela é mais uma luta, ela é mais uma dança hoje em dia, ou ela realmente tem essas suas particularidades, né? Ela se torna uma expressão cultural do nosso país, mas ao mesmo tempo, pra quem vive, pra quem pratica, ela é realmente uma luta, mas não uma luta assim, como é que eu posso dizer, não algo pra você se utilizar de má fé, mas se utilizar pra melhoramento de vida, né? Assim como, por exemplo, assim como, vamos dizer, o Kung Fu, ele na China, os mestres de Kung Fu, eles sempre falam que o Kung Fu não é para que você utilize ele de má forma, mas para que você possa controlar sua mente e corpo. A capoeira, ela se torna isso também. Olha, hoje em dia todo mundo fala isso daí, né? Tem muita gente que pergunta se é luta, se é dança. Eu falo assim, ó, é uma luta disfarçada de dança e é uma dança disfarçada com luta, né? Então, a hora que o capoeirista quiser dançar, que ele quiser se divertir, ele vai dançar, ele vai lá, ele vai fazer o seu bailado com as pernas, né? Por isso que a gente chama de liberdade de expressão, né? E é o que você disse também, por ser nosso patrimônio, isso daí criou, além de ser uma raiz, né, que nós temos que seguir, porque foi criada pelos grandes mestres aí, né, do passado, criou uma forma de reconhecer rápido, né? Ah, um capoeirista, quando ele tá gingando, quando ele tá trocando a sua base das pernas, quando ele tá balançando o corpo de um lado pro outro, né? Então já sabe que é um capoeirista. Se ele entrou numa briga e bateu com as pernas, bateu com as mãos, com a cabeça, mas ele deu uma gingadinha, é capoeirista. Se não é, os caras falam, é karatê, é kung fu. Se ele não mexer a perna, eles vão falar que é outra arte marcial. Então se caracterizou bastante a capoeira através da ginga, né? Que aí eles falam que é a dança. Mas o que eu costumo dizer para todos é assim, dentro hoje do contexto da capoeira, a gente fala que a capoeira tem hoje grandes lutadores aí que estão praticando UFC, estão lutando aí e estão se destacando bastante com os golpes rodados da capoeira, né? A meia lua de compasso, meia lua solta, o rabo de arraia, que são os golpes mais traumatizantes aí que nós temos aí dentro do contexto da capoeira. Então você vê que a capoeira é assim, ela é tão legal de se ver quando é um show, que eu acho muito mais difícil quando a gente está se apresentando ou entrando numa roda onde tem bastante visitantes assistindo em volta da gente, que eu costumo dizer assim, acertar o oponente é muito fácil, a gente vai com toda a velocidade e acerta. Como o grande mestre João Grande dizia, ele falava assim, o bom capoeirista é aquele que consegue frear o pé. Então parar o pé na medida em que você sabe que você poderia acertar e o outro saber que poderia ser acertado, e onde dois guerreiros entram numa roda e um sabe que ganhou, o outro perdeu, sem ninguém ser atingido, isso é muito mais difícil, né? Isso que se torna a capoeira tão bela. Como defesa pessoal, é o que eu disse, é só a gente não parar o pé, continua o pé, né? E aí que faz a diferença da capoeira, né? E o mais interessante, Marques, que você também tem uma definição que eu gosto bastante, que ela é um jogo, né? Então quando você tem um jogo, você pode usar um jogo pra se divertir, pra se irritar, pra irritar alguém, né? Então depende de como que você quer jogar. Você quer jogar pra irritar alguém? Você quer jogar pra se divertir? Você quer jogar pra mostrar que você joga melhor do que o outro? Então tem muito disso também, né? E tem muito capoeirista que ele tem egocêntrico, né, mestre? Costumo dizer que os capoeiristas, eles são, assim, eu faço um movimento melhor hoje na roda, já entra outro e quer fazer dois melhores, né? Então a vaidade é muito grande dentro da capoeira, mas isso é em todas as artes marciais. Eu sou praticante de outras artes marciais também, dou aula de outras artes, isso é em todas, né? Não, só muda o nome mesmo. Exatamente, só muda o endereço, né? Só muda o endereço. E eu acho uma coisa bem interessante em relação à questão da popularidade, que ele falou, citou agora e eu lembrei que ele pratica outras. Hoje em dia a gente vê a capoeira sendo muito popularizada, né? Inclusive até, vamos dizer assim, no UFC a gente vê movimentos ali que, né, a gente olha e diz, opa, esse cara aí já fez alguma coisa. E também grandes expoentes das artes marciais, por exemplo, no cinema, que se você for olhar a ficha dele, eles praticam, por exemplo, Tony Jaa, né, ele sabe lutar capoeira. E assim, a gente vê que se torna um algo popular, não se torna uma coisa só restrita ao brasileiro, né? Se torna uma coisa que vai ganhando o mundo. A gente tem outro expoente também, não tão conhecido, eu não sei se vocês dois conhecem, mas também faz cinema, e é um brasileiro que ele mora, acho que nos Estados Unidos ou é no Canadá, em um dos dois, eu não me lembro. Sei que ele faz cinema também, mas ele faz poucas participações. Ele já participou também no segundo filme do Protetor, ou foi no primeiro, cabelo bem rastafari mesmo, bem, ele é negro e tal, acho que vocês já viram. O Tony Jaa é o eu sei desse filme aí, é o Tony Jaa, eu já assisti ele várias vezes, esse filme é bem legal. É o Tony Jaa, é o principal, né? E o capoeirista é o Latif Crowder. Isso, é esse mesmo, esse mesmo. Ele é brasileiro, ele é brasileiro. É brasileiro, Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. como que é composta uma roda de capoeira? Né? Quais são os elementos que tem ali, as pessoas, as funções de cada pessoa numa roda de capoeira? Bom, vamos lá. Para se ter uma boa roda de capoeira, é necessário começar primeiro pelos instrumentos, né? Então a gente tem que ter berimbau, atabaque, pandeiro, agogô e reco-reco. Esses são os instrumentos principais que existem na capoeira hoje. Aí vem, geralmente o mais graduado, né? Ou o mestre, ou o professor responsável pela aula, o mais graduado, ele pega o berimbau e ele que predomina o ritmo do jogo que quer que a galera siga. Então, se ele toca mais lento, vai jogar mais lento. Um jogo mais voltado para o lado da capoeira Angola. Se ele vai, dependendo do ritmo, os capoeiristas vão jogar. Em sequência, se forma uma roda das pessoas, né? E aí, acompanhado no ritmo de palmas também, dependendo do ritmo que estamos tocando no berimbau, existe o ritmo com as palmas junto, né? Acompanhando até como um outro tipo de instrumento também, né? A palma também serve como instrumento musical dentro de uma roda. Ela tem que ser batida corretamente, ou 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4, né? E aí, onde entra dois jogadores e vão começar a colocar em prática aquilo que eles fizeram na aula. O ataque, a defesa, que na aula a gente faz os movimentos tanto individuais e tanto em duplas, ensinando as saídas, as entradas, como ataque e defesa, né? E é ali que a gente põe na prática dentro da roda, porque na roda não vai ser combinado, assim, né? Vamos falar, entre aspas, eu não vou combinar com você o golpe que eu vou dar. Eu quero soltar um golpe, eu quero que você veja a saída que você tem, o estilo de defesa que você tem que soltar. E aí, pô, os dois, aquilo que eu disse antes, um sabe que ganhou, o outro sabe que perdeu, os dois soltaram bastante movimento, se divertiram bastante, sai da roda, entram outros dois. E os instrumentos a gente vai revezando, que aí é onde a musicalidade fala alto, todo mundo aprende a tocar, a cantar. Hoje, uma grande forma de ensinar os estrangeiros, através da música, a nossa língua portuguesa, né? Fazer com que os estrangeiros aprendam. Então eles vêm pro Brasil já com essa ideia: quero melhorar meu português, quero melhorar minha língua portuguesa, eu vou entrar na capoeira, aprendo uma defesa, aprendo uma cultura, e através de lá que eu vou ensinar, vou aprender, né, bastante as músicas da capoeira, e vou melhorar meu português aí. É interessante que nessas músicas também tem algumas que são engraçadas, as letras são engraçadas. Sim. Ou algumas contam algumas histórias que já aconteceram com capoeiristas, ou faz uma referência histórica a pessoas que foram importantes nesse processo de tanto da escravatura quanto da libertação. E tem outras que são mais animadas. Tem algumas que têm um estilo de samba, às vezes. Outras são mais lentas, outras são mais rápidas. E tem algumas que são muito bonitas. Tem algumas que eu já vi tocada com flauta. Pra quem tá lá no jogo, pra quem acompanha, chega a ser emocionante. Essa questão das músicas é bem interessante, né? Porque normalmente quem tá de fora só conhece as mais conhecidas, né? É a que toca lá no filme do Mark da Cascos, né? No Esporte Sangrento, né? Que é Paranauê, Paranauê. Essa daí é a que quem tá de fora, né? Quem não tá de dentro, quem não tá acostumado, é a que todo mundo conhece, né? Mas realmente existem umas bem legais. E, por exemplo, uma das que eu mais gostava quando eu fazia, não sei se tem essa aí, mas eu não sei se eu lembro também toda a letra, mas ela é mais ou menos assim: é uma boa amizade se deve preservar e não deixar pra lá. Não deixa pra lá, como muita gente faz. Um bom amigo é difícil de encontrar. Quando encontra é coisa rara, que não tenha duas caras, que não te passe pra trás. O saudoso Mestre Barrão canta essa música. Tem sim. Bem bonita essa letra. Uma outra coisa legal, agora quando você volta pro contexto histórico, Max, depois que a capoeira fica marginalizada durante muito tempo, ela não tinha uma regra, ela era feita de um jeito artesanal, de qualquer jeito. Até que tem alguns mestres aí que vêm colocar meio que uma ordem na capoeira, né, mestre? Isso. Pra sair da marginalidade, um dos nomes mais citados hoje foi o Mestre Bimba, né? Ele foi o grande responsável por isso, né? Em 1937, ele apresentou para o presidente Getúlio Vargas a capoeira, mostrando a qualidade de vida que poderiam ter com a capoeira, né? E tirar esse contexto de capoeira era marginal, que capoeira era bandido, que capoeira era isso, né? Foi o primeiro a criar a escola de educação física com a capoeira, né? Então, é um dos nomes mais citados e respeitados hoje. Um pouco antes dele, só pra terminar aquele contexto da questão de ela foi criminalizada e depois ela começa a ser descriminalizada, né? Porque aí a gente tem, lá no século XIX, 1888, a escravidão, ela foi abolida, e aí os negros que não tinham mais trabalho, eles não, logicamente, obviamente, eles não tinham mais oportunidade, não tinham nenhuma oportunidade, se viram obrigados pela questão, descambarem para a marginalidade e tal, e utilizando a capoeira para isso. É algo que aconteceu naturalmente porque eles não tinham oportunidade, então, você sabe, o ser humano, a coisa mais forte que ele tem de si é a questão de se autopreservar, da comida e etc. Então era o que tinha para fazer. Mas aí, como você falou, mas a gente vem, depois desse meio tempo aí, a gente tem agora um despertar para descriminalização, para toda essa questão que veio para a capoeira se tornar uma coisa popularizada e não criminalizada como era, né? E ali a gente tem 31 de outubro de 1821, tenente-geral da polícia da corte recebia do príncipe regente instruções para pôr fim à desordem provocada pelos capoeiristas, como o Samir falou, eram chamados de capoeiras, né? E aí começou toda aquela revolta, toda aquela questão, é criminalizada, e aí que a gente chega ao que o mestre falou, que foi 1930, não é isso? Quando o presidente Getúlio Vargas, ele convidou o grupo de capoeiristas, e entre eles estava o mestre Mimbra, e aí a gente tem essa questão do Getúlio Vargas, e ele, vamos dizer assim, que ele se apaixonou-se pelos movimentos e ele decide dar apoio à capoeira. Foi uma coisa muito importante, né? A gente tem Getúlio Vargas, uma época no Brasil, uma época de opressão, uma época conturbada da nossa política, e a gente tem um expoente da capoeira e um movimento cultural que era a capoeira, tendo esse afago por um presidente de uma era tão conturbada do Brasil, né, Samir? É uma coisa interessante, porque o cenário político brasileiro sempre foi uma bagunça, e ali era uma bagunça maior. Mas para a capoeira foi um movimento muito importante, porque ele só faz o convite, como o mestre falou, para os capoeiras irem se apresentar na época no Palácio da Guanabara, né? Vamos lembrar que a capital ainda do país era o Rio de Janeiro. Ele só faz isso depois que os capoeiras se organizaram e fizeram uma ordem melhor na capoeira. Por isso que o mestre Bimba, ele tem uma importância histórica para a capoeira muito forte. Mas tem uma coisa interessante também, Marx, que a gente não pode deixar de citar, é que a capoeira ela também era dividida em estilos, né? Então vamos lembrar aqui para quem nunca teve contato, mestre, fala um pouco o que são os estilos da capoeira mais conhecidos. Bom, eu falo da capoeira Angola e capoeira regional, né? A capoeira Angola teve grandes mestres aí que lançaram ela, mais conhecido mesmo assim, que deu um nome, foi o mestre Pastinha, né? Ele que foi um grande líder na capoeira Angola, e a capoeira regional pelo mestre Bimba, né? São os dois estilos. A capoeira Angola, eu destaco ela, assim, movimentos mais lentos, por causa da música, que a música é tocada mais lenta, com muitas histórias cantadas pelos cantadores, né? Histórias de vida, história de sofrimento, história de grandeza, história de libertação e muita malícia no jogo, né? Os jogadores ali, sempre num movimento lento, o outro acha que não vai acontecer nada e acontecia. Então é muita malícia. E em seguida vem a capoeira regional, que foi uma maneira do mestre Bimba, até a gente fala que viu que a capoeira Angola estava se perdendo um pouco, né, na cultura. O mestre Bimba criou um toque um pouco mais rápido e com movimentos mais em pé, né, movimentos mais rápidos, e misturou algumas artes marciais dentro dessa capoeira regional baiana também, né. Então eu cito essas duas. Hoje, existem alguns grupos que criam outros estilos aí, né, mas os grandes mestres assim, procuram falar Angola e regional, né. E aí, mestre, a gente tem a questão também da instrumentação, né, a instrumentação, e a gente falou um pouco da música ali, mas a gente pode falar um pouco mais da música e um pouco mais os instrumentos. E assim, a minha dúvida quando eu fazia era aquela questão: as músicas, elas têm umas que já existem, foram feitas por grandes mestres e tudo mais, mas existe uma regra, existe alguma regra para se introduzir uma nova música, uma nova letra, algum novo estilo, alguma nova coisa que possa ser oficializada? E a questão da instrumentação também, explica um pouquinho aí para quem tá ouvindo como é essa questão. Eu acho que não existe assim uma regra assim, né, a gente falar que, ah, não pode cantar, não pode tocar. Eu acho que é aquilo lá, é liberdade de expressão nos movimentos, como tem liberdade de expressão musical também, né? O que não pode fugir muito é ali no contexto, né? A gente tem sempre o berimbau presente, o atabaque, o pandeiro, o agogô. Como o próprio Samir disse, eu já fiz alguns batizados com outros instrumentos musicais, né? Tipo, a música Marinheiro Só, bem cantada e bem tocada, assim, com todos os instrumentos, e uma flauta e um saxofone ao fundo, assim, com dois alunos meus aí que são músicos profissionais, foram lá e alegraram mais ainda essa música, ficou muito linda, né? E a própria música mesmo, você vê que tem uma flauta tocada no CD do Suassuna, né? Então, a musicalidade hoje, eu acho que desde a Palma, vale a pena, assim, a gente acreditar em coisas novas, vale a pena a gente olhar lá na frente, colocar, sei lá, até uma sanfona aí, deve ficar muito louco. Eu sou a favor total. Eu já vi apresentações em algumas viagens que eu fiz aí no Nordeste, em Pernambuco, na Bahia, de um grupo muito bacana, que eles tinham uma banda de fundo. Era guitarra, contrabaixo, e tinha um cara só na capoeira, com baterista e tudo, e cinco pessoas se apresentavam no palco, jogando capoeira, mostrando tudo, o maculelê, a regional, a capoeira angola, a puxada de rede, todas as características que existem da capoeira. Então eu sou a favor, sim, de músicas novas, pessoas novas inovando, sou a favor, sim, porque a gente não pode deixar a coisa ficar somente daquele jeito, né? Temos que inovar, sim. Ah, uma coisa interessante que não pode deixar de citar é que a capoeira, ela é aberta de uma forma não só para musicalidade. Você tem mulheres praticando capoeira, homens praticando capoeira, crianças praticando capoeira, pessoas mais velhas praticando capoeira. Isso é uma coisa muito legal. Não, sim, é muito bacana, cara. Eu acho muito interessante essa interação e essa busca de agrupar tudo, né? Agrupar todas as idades, todas as etnias e tal. Cara, quando eu fazia, os caras já, a gente recebeu aqui alemães, cara, jogando capoeira. Olha que coisa, cara. Os caras do outro lado do mundo, cara, jogando capoeira. Na França também tem, se você viaja à França, você vai ver vários franceses praticando capoeira. É, eu mesmo tenho diversos alunos aqui, né, em São Paulo aqui. Eu tô num local aqui no centro da cidade. Eu tenho diversos alunos aí estrangeiros, né? Temos espanhóis, japoneses, temos mexicanos. E a galera veio pra cá, assim, já com a intenção de trabalhar 2-3 anos aqui no Brasil, né, na profissão deles. E já viram a academia no site, já procuraram. Era aquilo que eles queriam, reservaram o horário pra capoeira. Isso é muito legal, cara. A integração é muito, muito grande aí. O próprio Mestre Bimba falava, né? Ele não fez capoeira pra Bahia, ele fez capoeira pro mundo, né? Eu acredito que os outros mestres também, o próprio escravo, a maneira de pensar, assim, acho que quem criou isso daí foi a melhor coisa que fez, cara. Eu sou muito grato à capoeira, eu vivo da capoeira hoje e vou continuar passando todo esse legado aí pra muita gente. E uma coisa interessante que vale a pena citar na questão histórica, já que a gente sempre tá puxando pra essa questão histórica também, porque, né, na realidade, essa é a finalidade desse episódio, né? Falar da questão histórica e também falar, né, da capoeira hoje em dia, na questão das músicas, da musicalidade, assim, a música não foi introduzida à toa, né? Tem uma questão histórica aí. E aí a gente tem a questão da proibição. Olha só, a proibição volta, a gente tem ali o berimbau, que é o instrumento principal, né? E aí a gente tem a questão da música, que elas eram usadas naquela época como estratégia. Então, por exemplo, a comunicação através do toque do berimbau, como o de cavalaria, que ele era avisando a presença de polícia, cara. Olha só, o toque de São Bento, que dava o aviso da área livre, que tava tudo livre. Olha que coisa, cara. E que negócio interessante, né? É que se você parar pra pensar, bom, muitos dos movimentos da capoeira também tem uma observação da natureza, né? E na natureza acontece muito disso, né? Você tem um grupo de animais lá que olham uma observação, num sinal de perigo, ele avisa os outros. Então, essas observações da natureza também você vai ver muito na capoeira. Inclusive pelos nomes que você tem de vários golpes, né? Que fazem referências a árvores, a peixes, a pássaros e assim por diante. Voltando um pouquinho lá atrás também, a capoeira, quando ela veio, assim, né? Ela foi criada aqui, né? A gente fala isso hoje, né? Foi criada, hoje é patrimônio cultural e material, né? Então, mas assim, lembrando que quando ela veio pra cá, ela veio com outra forma, né? Ela se chamava ningolo, né? Era uma dança dos africanos, né? Através dos movimentos dos animais. Muito a da zebra, né? Do macaco, o pulo do macaco. Então essas coisas assim existiam já. Só que foi criado com o nome capoeira aqui devido a tudo aquilo que a gente já falou, né? No mato ralo, a maneira de se manifestar para a libertação, de enganar o feitor através da musicalidade. Você vê que o tambor sempre estava presente também, né? Os atabaques, para os feitores pensarem que era os seus rituais, né? E também hoje, nos tempos atuais, falar um pouquinho assim disso daí. Porque quando a gente fala que, ah, eles enganavam o feitor com os seus rituais, todo mundo vê a capoeira meio que envolvida nesse lance do candomblé, nesse lance da umbanda. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso também, porque hoje em dia existem todos os praticantes, de todos os tipos, sabe? Todas as crenças. Então eu queria que o pessoal parasse um pouquinho com esse lance, assim, né? Acho que a capoeira teve envolvimento? Pode ser que teve, pode ser que quem tava lá dentro também só aproveitava esse momento, assim, de disfarce, mas também não gostava daqueles rituais. Então a gente não tava presente ali pra ver isso, né? E hoje, pô, eu vejo capoeira hoje dentro de igreja, eu vejo capoeira hoje dentro de escolas, né? Eu trabalho em escola hoje, educacional, de crianças carentes, de crianças que tem condições de pagar um pouco mais, né? Então, eu não vejo a capoeira hoje assim como alguma ligação com alguma, como é que se diz? Religiosidade. Religião. Eu vejo a capoeira assim, gente, arte marcial não tem religião, é arte marcial. Exato. Vamos praticar ela, vamos fazer todo mundo feliz, vamos ficar bem na roda, vamos cantar, vamos jogar. Esse é o mais importante, a gente veio aqui pra suar, né? Exato. Vamos suar e vamos lá. Agora, e respeitar, né? Quem quem gosta disso, quem gosta daquilo. Eu penso se todos fôssemos iguais, né? Não teria graça nenhuma. Seria um mundo muito chato, né? E outra também, como exercício físico, é indiscutível. É indiscutível. É. O exercício que te proporciona a capoeira, pra pessoas que buscam aí se exercitar, mexer vários músculos, né? Porque depois que você faz a primeira vez, você passa uma semana sentindo dores em músculos que você nem sabia que existiam. É um ótimo exercício físico, ele é muito completo. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Tem uma questão dentro da capoeira que é a seguinte: a gente já tá indo pro final, já é o finalzinho aqui, e eu vou começar com uma pergunta aqui para os dois. Mestre Bimba ou Besouro, qual é desses dois o expoente que mais tem peso na capoeira? Se é que a gente pode dizer assim, que um deles tem mais peso. Eu vou falar assim, né, o Besouro foi um grande capoeirista, né, cara, até hoje as músicas são cantadas para ele, né, pessoas novas procuram saber quem que foi Besouro, né, porque foi muito conhecido e muito um nome muito forte dentro da capoeira, né? Como o Mestre Bimba também, mas eu falo que foi em épocas diferentes, né? O Besouro, ele teve sua época de valentia, a sua época de todo mundo ver a capoeira diferente, acho que através do Besouro também, né? A capoeira não dançada, né? A capoeira batida de verdade mesmo, né? Tanto que se criou muitas lendas em torno do Besouro, né? Pô, existem lendas aí de bater em 40 homens, né? Existe, principalmente essa questão do místico que o Mestre acabou de citar, né? Há uns minutos atrás, da religião. Religiosidade e tudo, existe muito em cima disso. Tem até um filme, né, que fizeram sobre ele. Eu assisti o filme, eu não gostei do filme. Deram mais ênfase a essa questão mística do que propriamente a contar como a capoeira se desenvolveu. Foi isso que eu não gostei, entendeu? Eu também concordo com você, eu vi esse filme. Inclusive a gente fez até uma reunião na academia após a aula e fomos todo mundo pra ver esse filme todos juntos, né? Pô, e é o que eu te falei também. Inclusive tinha alunos que eram evangélicos e eu pensei que a gente ia ver o bizu lançando perna pra cá, perna pra lá. Teve algumas cenas, né? Mas a religiosidade falou muito mais alto naquele filme, né? Então é onde o pessoal ligou mais ainda a capoeira a isso. Mas era aquela época, né? Aquela época, então, acontecia mesmo. E as lendas que acontecem das histórias dele, né? Você fala, nossa, esse cara devia ser o super-homem da capoeira mesmo. Super-homem, né? Porque, exatamente. Pô, batia em 40 homens armados, ele pulava de uma árvore pra outra e fugia do nada, por isso que veio o apelido de Besouro, né? O pessoal fala, pô, cadê ele? Saiu voando. Que nem um besouro, ninguém viu, né? Ninguém vê. Então, são épocas diferentes. Do Bimba, né? O Bimba, eu acho que ele foi um grande nome aí para o que está acontecendo hoje, né? Para o que está acontecendo hoje. O sonho dele, eu acho que se tornou realidade. Trazer a capoeira para dentro das academias, dentro das escolas, né? Foi outro estilo, né? Então, como Pastinha também, né, cara? Eu falo que eu pratico as duas capoeiras, né? Capoeira Angola e Regional tá no sangue, né? Então, não tem como. Mas você não pode deixar de citar o Pastinha também. Infelizmente, a gente viu a história dele ali de morrer na pobreza, né? Um cara que fez muito pela capoeira, divulgado nas praças, né? Em mercados, né? Então, viajou com a capoeira, né? Tem até música que fala Pastinha já foi à África, né? Então, é muito, muito legal. Então, são nomes, acho que sim, muito fortes, em épocas diferentes, né? Os dois ali estavam muito próximos ali, só que com ideias diferentes, né? E na época do Besouro, então, nem se fala, né? Era mais diferente ainda, era mais, né? Diferente, né? Então, como os capoeiras também, a gente, falando do nome dos capoeiras, eu tava lendo umas histórias desses tempos aí, da Guerra do Paraguai, né? A linha de frente era os capoeiras, né? Exatamente. Então, você vê como que era a valentia dos capoeiras na época, né? Inclusive, quem quer saber um pouco mais sobre a história da Guerra do Paraguai, eu vou deixar aqui na postagem um episódio do podcast lá do TemaCast, que são amigos nossos também, o Igor, o Seixas. É um episódio falando sobre a Guerra do Paraguai, e com certeza tem falando sobre essa questão lá. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, pode aí no link que você acessar e você escuta sobre a Guerra do Paraguai. É isso, né? É essa questão pra gente terminar aqui, a gente encerrar. Eu também acho isso também que você falou, acho que são épocas diferentes. O Besouro tem a sua contribuição ali na questão da liberdade, da escravatura, de uma libertação para o povo, de uma etnia e tudo mais, e fez com que a capoeira se tornasse um símbolo. Já o Mestre Bimba, ele revolucionou a capoeira no seu tempo e fez com que ela saísse da marginalização e se tornasse um algo cultural, um algo praticável por todos e livre para todos. Então existe uma diferença aí, não só de anos, mas também a diferença de época, um objetivo traçado para a capoeira naquela questão. Na época de Besouro, era um objetivo traçado para se tornar livre, para demonstrar a liberdade de um povo. E na época de Mestre Bimba, foi um objetivo para se tornar aquilo um algo cultural. Só para fechar uma coisa, a gente tinha um mestre de capoeira muito conhecido em São Paulo, o mestre Ananias, que esse ano ele faleceu, né? Uma das pessoas que ajudava muito a difundir a cultura da capoeira. Para quem estiver fazendo turismo em São Paulo e conhecer o bairro do Bixiga, lá ficava, eles têm até hoje, né, a casa do mestre Ananias, que ajuda a difundir muito da cultura da capoeira. Então, é uma capoeira de Angola, vale a pena poder conhecer, chegar com todo o respeito, entender um pouco da história. E esse ano ele veio a falecer, então é uma pessoa que ajudava também a difundir muito a cultura da capoeira. Pelo menos ele era muito conhecido aqui na cidade de São Paulo. É, e eu também tive o privilégio aí de participar agora recentemente, antes, né, dele falecer. Acho que foi duas semanas antes, a gente recebeu o convite da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. A gente fez um DVD, né, falando muito sobre capoeira, falando muito sobre samba, sobre a vida dos ciganos, né? E o mestre Ananias estava lá junto também, falando, dando sua entrevista, dando seu depoimento. E, infelizmente, ele não pôde receber esse DVD e ver, mas acredito que ele tenha visto grandes coisas aí na vida dele, no nome dele, né? E a gente tá deixando para ele essa mensagem aí. Foi tudo bem, e tá sendo distribuído mais de 12 mil cópias nas bibliotecas do estado de São Paulo, e foi muito bacana e uma honra para mim também ter participado nesse DVD junto com ele. Foi bem legal. Bacana. É isso, pessoal. Todos vocês que escutaram, a gente vai encerrando esse bloco, vai para despedida, mas eu quero dizer que aí na postagem tem alguns links e alguns vídeos que vocês podem ver. Tem algumas entrevistas do Mestre Bimba também falando. Houve uma época que ele deixou, saiu da Bahia e foi para Goiás, né? E lá ele começou a difundir também a capoeira. Então você pode saber um pouco mais nessas entrevistas. Tem aí embaixo na postagem para você assistir. Um pequeno documentário também sobre algumas entrevistas de outros mestres também falando um pouco sobre a capoeira. A gente tinha muito mais coisa para falar sobre a capoeira se a gente fosse continuar aqui. Tem muita coisa, mas o tempo é resumido. E é isso, galera. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos vocês que escutaram, mas antes eu quero deixar aqui minha gratidão e pedir para que o Mestre Cabelo deixe aí seu contato, endereço, enfim, como é que o pessoal, quem tá escutando, que mora em São Paulo, pode chegar até a academia, pode falar com vocês, pode se inscrever, pode começar as aulas, como é que funciona? Bom, vamos lá. Hoje tem muitos contatos aí, né? Eu que agradeço, primeiramente, aí também o convite, né? Pô, muito legal estar com vocês aí. E vamos lá. Bom, pode ser pelo telefone, São Paulo, né, 011-99907-9353, tá? E também tem um site, que é www.forcaguerreira.com.br, né? É Força Guerreira, só que sem cedilha, beleza? E lá tem todas as academias que eu trabalho, os locais, a sede do nosso grupo é em Itaquera, né, na rua São Teodoro 883, e tamo aí, beleza? Quem quiser me acompanhar tem no meu Facebook também, Mestre Eliseu, né, Cabelo, Mestre Cabelo no Instagram, tamo lá. Ah, e o Mestre Cabelo também, se você quiser uma aula mais personalizada de capoeira, ele também é personal trainer de capoeira, viu, Marcos? Boa. Olha aí, que bacana. Pra quem tá aí em São Paulo, que quer fazer e quer aprimorar, aproveita aí. Os links são tudo aqui embaixo, também o telefone pra você entrar em contato. Enfim, tá tudo aqui embaixo na postagem. Vamos lá, galera, vamos aproveitar e vamos fazer, né? Vamos pegar essa oportunidade. Samir, muito obrigado, Samir. Você é o cara, você é demais. E muito obrigado mais uma vez por participar e por estar aqui, dessa vez realmente participando de um tema, né? Da outra vez foi nos comentários, mas valeu mesmo, Samir. Deixa aí também os contatos, né? É, pois é, o pessoal do Alfa só me chamava pra fazer leitura de e-mail, pô. Eu tava me sentindo desprestigiado já. Não, mas deixa aí, fala aí quais são seus contatos também e o Turcast também, cara. Bom, obrigado pela participação. A todos os Alfas aí que quiserem ouvir um pouco mais de informações de turismo, a gente tem o Turcast, que é lançado a cada 15 dias por esse também editor que vos fala aqui dentro do Papo Alfa. Alfa. A gente fala muito sobre turismo, tem muita coisa legal para se fazer na cidade de São Paulo. E se você for viajar, né, todo esse podcast ele é feito por uma agência de viagens. Lembre da gente aí para suas passagens aéreas, locação de vans, veículos. Pode contar com a gente aí que a gente está para todo o suporte necessário. Tranquilo, valeu. Também tá o link aqui na postagem para todos vocês que quiserem acompanhar o Tourcast, esse podcast maroto. Valeu, Samir. Valeu, Mestre Cabelo. Muito obrigado mais uma vez. E a todos os ouvintes, para vocês aí, eu deixo, se vocês quiserem falar com a gente, podem falar. O Twitter é o @ Papo Alfa, vocês já sabem, PH como sempre. O Facebook é o facebook.com/papoalfa e o e-mail é o papoalfa@gmail.com. Vá lá no iTunes também, dê as 5 estrelinhas, comentem, compartilhem, espalhem a palavra. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. Conclamamos todos os alfas. Concordou, fale com a gente. Discordou, fale com a gente também. Reclame mais com o Andrigo, que eu sei que vocês gostam de reclamar com ele. Só não fique indiferente. Nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica. Saudações e lembrem-se, há de angústia, perangústia, por caminhos difíceis, chegamos à glória. Valeu, galera, até o próximo episódio.